Panorama Agrícola para 9 de setembro de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é sexta-feira, 9 de setembro de 2011, e este é o Panorama Agrícola em noite de lua crescente. Na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado desta sexta é: não xingue a mãe do jacaré antes de atravessar o rio. Alimento e Companhia de hoje traz cogumelos comestíveis. E no Panorama Agrícola, os desafios da SIDASC para o Santa Catarina Rural. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, aprecie a criação, observe a natureza e aprenda com cores e odores de flores, plantas e animais. É hora das notícias. A Secretaria de Estado da Agricultura recebeu recentemente dirigentes da Associação Brasileira de Produtores de Maçã. Os produtores querem renegociação de dívidas vencidas e por vencer, relativas a custeio, investimento, capital de giro, linhas especiais de comercialização e também aquelas em litígios judiciais. De acordo com os fruticultores, a renegociação não deveria exigir novas garantias, nem impactar limites de crédito do produtor ou do beneficiador junto ao banco. Outra demanda importante do setor é a subvenção para prêmio de seguro agrícola. Na próxima segunda-feira, dia 12 de setembro, em Vacaria, no Rio Grande do Sul, ocorre a apresentação do documento Cadeia Produtiva da Maçã na Região Sul e seus arranjos produtivos locais, com um diagnóstico do segmento, identificando oportunidades e ameaças para o setor produtor de maçã. Aqui em Santa Catarina, os principais polos de produção de maçã são Fraiburgo e São Joaquim. Junto com Vacaria, eles respondem por cerca de 53 mil empregos diretos. O município de Anchieta, no extremo oeste do estado de Santa Catarina, criou o Fórum Permanente de Debate sobre Produção de Leite, que é a base do sustento da maior parte das propriedades rurais de Anchieta. Para planejar o futuro da atividade, diminuir custos, fortalecer as propriedades e entender a atividade econômica de forma mais ampla, esse Fórum Permanente de Produção de Leite está organizando um seminário. Seminário de Anchieta da Agricultura Familiar e Bovinocultura de Leite a Caminho da Sustentabilidade. Esse seminário ocorre no dia 16 de setembro, próxima sexta-feira, em Anchieta. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje, nós vamos falar sobre os cogumelos comestíveis, uma iguaria de gostoso sabor na sua comida. Na semana passada, aqui no Brasil, houve um seminário internacional com especialistas em cogumelos comestíveis da Argentina, da China, da Coreia do Sul, da Holanda e também do Brasil. Eles trocaram experiências sobre o cultivo dos cogumelos comestíveis e falaram sobre os muitos benefícios desse alimento. Segundo a Embrapa, os cogumelos têm quantidade de proteínas quase equivalente à da carne. Já pensou em substituir um pelo outro? Os cogumelos são ricos em vitaminas, carboidratos, sais minerais e fibras, e têm também um baixo teor de gordura. O consumo de cogumelos comestíveis no Brasil ainda é baixo, cerca de apenas 160 gramas por pessoa por ano. Sabe qual é o consumo de cogumelos comestíveis na China? Chega a 10 quilos per capita por ano. Está aí uma boa oportunidade de investimento para o produtor rural e um excelente prato para todos nós. E agora as informações do Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. Na entrevista de hoje, conversamos com Enori Barbieri, presidente da SIDASC, que fala do papel da SIDASC nesse programa de governo Santa Catarina Rural. A SIDASC está entrando nesse programa, depois de muitos anos que ele existe, já estamos no terceiro, onde a SIDASC entra, que é nessa área de comercialização. A SIDASC se propõe, dentro do projeto SC Rural para os próximos 5 ou 6 anos, nas 400 ou quase 500 empresas que o SC Rural se propõe a serem constituídas, dar as condições de mercado aos produtos, já que o programa tem por objetivo agregar valores por comunidade, por associação. Esses programas de agricultura familiar, que hoje saem de uma forma primária da propriedade, sem acesso ao mercado, a SIDASC tem o grande papel fundamental, que é fazer a parte principalmente de inspeção e dar condições de mercado a esses produtos. Então eu penso que é um desafio muito grande. Primeiro, porque a SIDASC não tem hoje os profissionais no seu quadro em volume suficiente para atender 500 empresas. A SIDASC hoje já presta no seu serviço de inspeção, inspeção estadual para mais de 700 empresas. E além disso, nós temos o foco principal, que é a defesa sanitária. Mas se nós tivermos que dar um por um essas novas 500 empresas, nós precisamos de novos 500 profissionais. E aí a gente sabe das limitações do próprio Estado em contratar mais 500 profissionais. Então nós estamos estudando uma fórmula que a gente possa dar a condição que essas empresas a serem criadas pelo SC Rural, elas tenham de uma forma ou de outra alguém que dê essa condição legal de mercado para esses produtos com seu valor agregado. Certamente, eu diria que a complementação de todo um trabalho que foi desenvolvido em toda a sua primeira etapa e segunda etapa e que culminou naquilo que o agricultor espera, uma melhor remuneração pelo seu trabalho. E no caso da defesa sanitária animal, erradicação da brucelose, isso é um sonho? Será possível em 6 anos? Isso tem que ser realidade. Por que que eu digo isso? Nós temos hoje em Santa Catarina 75 mil produtores que produzem leite como atividade principal, são 200 mil propriedades. Nós produzimos 6 milhões e meio de litros de leite por dia, mas nós já temos uma indústria instalada em Santa Catarina com capacidade de absorver 10 milhões de litros de leite por dia. Nós estamos crescendo 15% ao ano nessa atividade, mas nós sabemos que se a gente não trabalhar a questão sanitária, a curto prazo o nosso Estado vai ter que ser exportador de leite para países que venham a trazer uma remuneração, porque nós vamos atingir o mercado brasileiro na sua totalidade e nós precisamos exportar. E sem essa questão da brucelose e da tuberculose, nós não vamos conseguir novos mercados internacionais. Nós não vamos ser competitivos. Além da questão de saúde pública. A saúde pública, infelizmente, poucas pessoas levam em consideração, mas se a gente for ver as estatísticas, inúmeros companheiros catarinenses foram acometidos de brucelose e tuberculose. E nós vamos fazer no ano de 2011... ainda esse ano, o início do inquérito epidemiológico de tuberculose e novamente de brucelose, para nos ajudar no combate nessa doença, que está com uma meta prevista de erradicação nos próximos 6 anos. Nós temos como meta e desafio terminarmos também com essas duas doenças, como terminamos com a febre aftosa, e por isso que nós achamos possível a gente, no ano de 2007, termos anunciado para toda a sociedade catarinense que estamos livres dessa doença que, infelizmente, nos últimos anos, por descuido de algumas autoridades, ou até por os produtores não conhecerem de uma forma melhor, foi permitida uma comercialização sem a necessidade do exame. E muitos produtores, achando que estavam levando vantagem, comprar um animal sem a necessidade do exame, acabaram colocando dentro da sua propriedade animais positivos que vieram a contaminar todo o seu rebanho ou o seu patrimônio. Então, essa ideia que a gente pode abrir mão de certas questões sanitárias é equivocada e a sociedade tem que compreender a necessidade para que no futuro o nosso produto tenha mercado. Falou aqui no Santa Catarina Rural, no programa Panorama Agrícola, o presidente da SIDASC, Enori Barbieri, sobre as questões sanitárias para abrir novos mercados para a agricultura familiar. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.